800, Massarei, decolado às 20, controle Lindo 08, bom voo. Controle Lindo 08, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Passarei do 9800. 9800, bom dia, contato, radar decolagem, suba ao 200, ou parceria do 9800, saída da El. Da El, sobe 200, 9800. Bom, 1817, um instante, qual por gentileza? Bem. 1817, está pronto, cópia? Pronto. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolando a zero, curva à direita, saída da El, transição Leia, depois voa bridge, onde intercepta, pedulo no meia, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador, APL 120, decimal 8, transponder 5553. Autorizado, nível 360, decolando a transição no zero, curva à direita, perfil da saída da El, Leia, após bridge, amplitudo no meia, BHC, DCT Trivia, após conforme rota. 1208, 5553, trocou no 8 no 7. Boa noite, no 7, contagiamento foi correto, chamam pronto para o feedback, acionamento. Good morning, Fox Night, and send it to 2000 feet, 2NH 1011, clear direct to its top position. Pakistan 3, 520 PLB, 110, 1 hora e 50, altera na rede. Voltando 3520, está autorizado o táxi via Hachi 1, Taxi Índia, reportando ponto de espera pronto. Via Pátio Índia, reportando ponto de espera pronto para 3520. Pronto, 3520, estou autorizado a linha e decolar pistola 0, vento 090 graus, 072. Estou autorizado a linha e decolar, pronto, 3520. Primária, secundária, 3520, decolado 31, última controle, 120, décima 8, bom voo. 3520, bom dia. Alô, bom dia, tá 3520, 1500. 3520, bom dia, contato radar, suba 190, sai da boca. Bucão 90, 3520, alguma pro direta? Jama inicialmente. Apresente Jama, obrigado. Saredo 9800, chama agora, Recife 125, décima 1, bom novo. Recife 125, ouro, passaredo. Leap 5556, clear, final, ILS approach, to runway 10, report established on localizer class. Aracaju, 3520, obrigado. Salvador Control, 3556, stabilize in ILS, ILS, runway 10. Roger, sir, complete approach, Conal Salvador Tower, 118.95, good night. 118.95, 3556, thank you, have a nice day. 520, Centro Recife, 126.85, bom dia, bom dia. 365, stop 3, 5 reserva, obrigado. Tô muito bom dia, trip 5556. Trip 5556, muito bom dia, ajuste no 011, sou autorizado pelo pista no 0, vento 080 graus, 069. Poderia confirmar, baixar travado? Ainda travado em cima o trip 5556. Sim, 5556. Oi, o trip 5556 para embaixado e travado. Sim, 5556, já tive pouso, pista no zero. Gente, 35556. O trip 5556, são os 39, vira à direita, estou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 08, parte 1, ficando atento, a viatura follow-me. Alugada Alfa 3, novamente, trip 5556, vira à direita, estou autorizado o táxi via Alfa, ataco e Juliette, ficando atento, a viatura follow-me, irá prosseguir para a posição 08 do parte 1. 1-8-1-7, aguarda. Gol 1-8-1-7, correndo com sua equipe de solo, reporta do, no través da posição 08, pronto para o táxi. Autorizado de coordenação até o través 08, quando chama táxi 08. Lima, Kilo Bravo. Bom dia. Certificação, Maternica 060, vigilância, previsto chegada a monte. Foi na prova da posição pelo repórter descida. Pelo. Prossiga para o controle. Ok, sim, então mantém em proa do VOR, reporte para a descida lá em seu buraco. Para o táxi, vou 817-77 a bordo, 3:46, Valeão. Confirmar, 177 a bordo? Afirmo. Gente, então estou autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia, reportando pronto no ponto de espera do 10. Segue então pelo parte 1, Índia, reporta quando pronto na ponto de espera 10, noite. Próximo ponto de espera pronto. Gente, 1-8-1-7, não tem ponto de espera no 0. Ah. 1-8-1-7, sou autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento 080 graus no 09. Decola, então no 0, 1-8-1-7. 8-1-7, decolada 5-9. Poderia confirmar o transponder acionado? 5-5, vamos lá. Gente, o 5553 está aparecendo para mim, o 5550. Aciona o 5553, chama controle 120, décima 8, bom voo. 208, graças. Controle Salvador 1807, passa 1700 pés na segunda. Bom dia, 1817, contato com o radar Sol 360, saída da El. É o 360, 1807. Cópia? Sou autorizado Campinas, nível de voo 360, decolando 0, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta o Pedulo 16. Após voo Belo Horizonte, após Trivi e após conforme rota. Controle Salvador, opere 1-20-8, transponder será o 5563. Foi decolado 1-0 com curva à direita na saída da El, transição Leda após Rua Bridge. Vai interceptar o Pedulo 16 após Belo Horizonte, após Trivi e após conforme rota. Controle APERI 1-20, décima 8 e o transponder 5563. Decola da 1-0 com curva direita na saída da El após Leda, 70 pelo 1-6 após Bridge, Belo Horizonte e após Rota. Após Trivi, controle 1-2-0-8, transponder 5-5-6-3-3-5-5-7. Gente, o 5557 após Leda Bridge, depois irá interceptar o Pesulu 1-6. Bridge após interceptar Pedro 1-6, após Belo Horizonte, após a rota. Após Bridge e após o controle 2-0-10-8 e transforma 5-5-6-3. Gente, 5-5-7, cotejamento correto. Poderia, por gentileza, confirmar a localização? Portão 08. 08, parte 1, nós chamamos pronto para o estiver acionamento. Para pedir acionamento de 5-5-7. Ele mantém a 1110 Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo autorizado descida até 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no off. 2000 pés. Pulo no 807, Recife, 125, decimal 1, no bom voo. 25, mesmo no caso. Comandou Lima Kilo Bravo. Prossiga. Vai atingir 2000, está em constrangido, acho que é uma distração. Regras de voo alteradas, 05 no ONU, desça até 1.500 pés, o ajuste permanente 1011, reporte ajustando no campo. Lima Kilo Bravo. Reportarei o Bravo. O Lima Kilo Bravo atingiu 1.500 pés, está visual com o campo. Chama a torre em 11895, composto, senhor Vitor. Obrigada, bom dia. Bom dia, Papa Tango, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, bom dia. Confirme, pouso 17. Pouso 7. Ciente, reporta o final no 7. Reportarei, obrigada. Lima Kilo Bravo, está autorizado pouso, pistão 7, vento 080 graus, 079. Poderia confirmar, era prosseguir para o PAT 5. Angada, vai 7. Gente, angada, vai 7. Lima Kilo Bravo, consideração zona 5, a estação largada é beta, frequência livre.